ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. É isso aí, eu vou aproveitar o embalo da Raquel, que gravou a abertura do programa, e dizer que você telefona para cá para participar do nosso debate pelo 2176669, 2117-6669, mas também pelo e-mail, se você está acompanhando por internet, cada vez é maior o número da nossa audiência via internet, você acessa pelo e-mail tema.libre@ebc.com.br e ainda pelo Facebook, nós temos uma página no Facebook, a Gláucia Camargo, o Gláucia Araújo foi quem gravou? Achei que olha, a gravação da abertura da Gláucia Araújo, não é da Raquel, a Raquel é lá da Rádio MEC, a Raquel gravou o Porto Maravilha, a abertura. Bom, vamos começar o programa, nosso tema de hoje é cultura. Vou dar uma pausa naquele bombardeio que a gente tem enfrentado aqui e eu trouxe dois, a Luciana providenciou a vinda do LC Mog, que já esteve conosco discutindo um assunto sério, brabeira, que era jovem negro usuário de crack, e o Luiz Turiba, que é jornalista, colega, poeta, um batalhador da cultura desde Brasília, muitos anos, décadas em Brasília, teve uma publicação lá chamada Bricabrac, que era uma publicação genial, que marcou época, e até hoje as pessoas se lembram e citam, e é uma referência até dentro da Universidade de Brasília, que é o centro do pensamento lá em Brasília. Bom dia para vocês, eu gostaria que vocês dissesse qual é a expectativa, os dois, a expectativa de até 2013 na área da cultura, na área em que vocês atuam, área cultural em que vocês atuam. Semog, você. Bom dia, Golo, bom dia, ouvintes. Bom, as minhas expectativas são as melhores, né? Porque realmente houve um avanço nessa questão do apoio à cultura, principalmente, particularmente, para os produtores negros. Recentemente, a presidente assinou uma série de decretos, assim, em relação à Funarte, em relação à Biblioteca Nacional, a própria Fundação Palmares, que é responsável pela questão cultural, pela questão da cultura negra no Brasil, também está bastante envolvida nisso. Então, as perspectivas governamentais, as propostas governamentais são boas, né? Embora pequenas ainda. E eu estou na expectativa de que a gente consiga aproveitar ao máximo isso. Não só a população negra, que sempre esteve apartada do financiamento, né? Público, mas a população em geral. Tem muita coisa acontecendo. Agora, o mais importante, tem muita coisa acontecendo sem financiamento. Pois é, isso aí também é um aspecto interessante. Eu acho que a gente devia sair um pouco dessa área do mecenato oficial, né? Porque você saindo dessa área do dinheiro do governo, você tem uma liberdade maior, embora você tenha mais dificuldades, você está encontrando um terreno mais receptivo. Eu me lembro de ver uma entrevista da Fernanda Montenegro, que é a grande dama hoje do teatro, ainda em atuação no Brasil, e não desfazendo da Bibi, que está no palco, mas a Fernanda Montenegro falando que até hoje ela tem que pegar projeto, botar debaixo do braço e ir para a antessala de executivos, altos executivos, para buscar financiamento e tomar chá de cadeira. Fica lá 2, 3 horas. Isso, Fernanda Montenegro, imagina a gente, Turiba, se a gente for apresentar projetos lá. Queria que você falasse um pouco também. Vamos lá, Golo. Bom dia. Bom dia, meu companheiro Semog aqui e aos ouvintes da Rádio Nacional. Prazer estar aqui. O tema é pertinente porque é através da cultura que uma nação se mostra, que uma nação se afirma, né? Através da sua cultura. E realmente as expectativas para 2013 e 2014, 2016, quer dizer, quando o Brasil vai estar na ponta de lança de todos os países em função da Copa. Quer dizer, a Copa, espera-se que a Copa não é somente um evento esportivo, mas ele é um evento econômico e especialmente um evento cultural. Pois é, todas as Copas a Copa da Cultura que acompanha, que vem acompanhando a proposta das Copas do Mundo e também as Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro, né? Então eu acho que O Rio, como hoje a cidade que é apontada por jornais como New York Times, como um dos pontos turísticos mais importantes, mais procurados do planeta, venha consolidar, eu acho que a palavra seria isso, consolidar toda essa força cultural que existe dentro dessa sociedade. A verdade é que nós sabemos que existe uma produção cultural, nós vivemos, você, Semog, que está no meio dessa cultura negra, você sabe que existe uma cultura negra em ebulição aí há muito tempo. O que não existe é a maneira de chegar, né? É de você viabilizar essa cultura. Muitas vezes você esbarra, a maior parte das vezes, você esbarra nesses obstáculos que são intransponíveis. Agora está melhorando. Como é que está essa situação? Olha, o que acontece é o seguinte, com o financiamento público, com qualquer financiamento, você tem a questão das responsabilidades fiscais, as responsabilidades de gestão, né? E isso cria uma burocracia para quem produz cultura que é muito complicada. Né? Por outro lado, a gente não pode perder a noção de que existe uma economia cultural, e essa economia cultural no Brasil, ela tem dado resposta, pequena ainda, acho que o que se movimenta em termos de cultura, de emprego, produção, criação, está em torno, me parece, de 4% do PIB brasileiro. E nos países mais avançados fica em torno de 7%. Mas é um caminho. Eu acho que a partir do Gil no Ministério da Cultura, houve muita atenção a esse aspecto de pensar a cultura como economia. Aliás, o Turiba trabalhou com o Gil lá no Ministério no primeiro período, né? No primeiro momento do Gil, ali 2 anos, foi isso, Turiba? Foram 3 anos, três anos né? E pouco. Ali na primeira etapa do Gil no Ministério foi quando criamos o programa de pontos de cultura, que sem dúvida nenhuma é um avançado extrema nessas áreas que você fala. Sim. Capilarizador. Capilarizador da cultura e uma tentativa justamente disso, de consolidar, de dar incentivos, de fazer com que aquelas pessoas que fazem a cultura, até como uma forma de sobrevivência delas, quer dizer, são populações ribeirinhas, índios, o pessoal dos quilombos, toda essa cultura de favela do Rio de Janeiro, cultura do morro, cultura das comunidades e tudo, uma maneira de fazer com que isso se consolidasse e tivesse, enfim, um caminho de duas mãos, junto com o Estado, quer dizer, você ter cultura nessas áreas que são áreas conflitadas e tudo isso, e consolidar a cultura disso, também faz parte, não é somente o PP. Eu acho que nós temos que ter a produção cultural muito forte, especialmente nessas áreas. Há exemplos, muitos exemplos aí que a gente pode ir citando. Cita aí, vamos lá, os exemplos. No Pavão Pavãozinho, por exemplo, há um trabalho incrível de transformação da comunidade numa espécie de uma galeria a céu aberto, através de grafites, através da cultura hip-hop. Que a gente fala muito também, assim, por exemplo, na Mangueira, aí tem aquela trabalho com a garotada da Mangueira e tal. A gente, quando fala de cultura, e você lembrou bem, Turiba, essa questão de populações ribeirinhas, de populações interioranas que não têm acesso aos grandes centros de consumo da cultura, mas sobrevive de cultura de alguma forma. Os cordelistas que sobrevivem de cultura no interior do Nordeste. E não é só a cultura culta, como nós entendemos, mas a cultura como artesanato, a cultura como dança, a cultura como todo tipo de manifestação cultural mais genuíno, mais autêntico. E as comunidades quilombolas, elas são ricas nessas manifestações culturais, não são, não, Zé? Mas muito ricas, principalmente no que se refere a uma literatura oral, né? Oralidade, a questão da música, o jongo. É presente quase em todas as comunidades e isso nos dá um poder de garantia de existência, né? De não desaparecimento dessas expressões, fantástica. Agora, em relação às comunidades periféricas e faveladas, o que tem rolado de poesia não está no gibi. Pois então, é, você é um poeta, né? Eu sou um poeta. Aliás, aqui está um tem bando de poetas. Hoje está bonita. Então, a poesia é a mãe das artes e das artimanhas em geral. Então, você tem na periferia de São Paulo poetas jovens fazendo, agitando tudo. Você tem nas periferias do Rio de Janeiro o poesia favela também agitando tudo. E são expressões que dependem de autorização e dependem de financiamento. É a pulsão cultural do povo brasileiro que se manifesta mesmo, transformando, inclusive, alguns modos e algumas formas de se ver essa cultura. Essa política que foi implementada a partir do Gilberto Gil é uma política que talvez nos tenha pego de surpresa. Porque muitos grupos não conseguiram atender às exigências dos editais, esse tipo de coisa. Mas a cultura está sendo feita, ela está pulsando e pulsando mesmo. Então eu acho que... E a cultura erudita, ela tem assim um aspecto... Claro que é patrimônio do país, né? Mas ela tem um aspecto assim meio periférico para a gente. Sei. Né? Já vira uma coisa mais intangível, digamos assim, não? Não é intangível, mas são expressões. É muito difícil, por exemplo, você imagina uma pessoa que mora em Campo Grande enfrentar uma fila para ver os expressionistas aqui. Sim, sim. Né? Vim de Campo Grande e passar 8 horas numa fila. Não tem como. É verdade. Né? Essa coisa tem que ser descentralizada, essa coisa tem que ser. Os acessos têm que ser mais fáceis, os equipamentos culturais. De responsabilidade do Estado ou de iniciativa privadas tem que ser interiorizado e tem que ir para os subúrbios, não só do Rio de Janeiro, para outros subúrbios, porque é fundamental. Sem cultura o país não respira. É verdade, tem razão. E uma coisa que você falou de poetas, e na hora que você falou da poesia negra, me lembrei muito de Cruz de Souza, que talvez seja o grande nome, né? O grande poeta negro. É um dos grandes nomes. Não é? Dos maiores nomes, né? Da poesia negra brasileira. Até pelo conteúdo, forte conteúdo, e ele tinha uma formação cultural muito sólida e muito branca, né? Porque foi criado por suíços e aquela coisa, ele era muito... E uma história muito marcada. Mas, de qualquer maneira, quando você falou que essas coisas ficam muito periféricas hoje, nós estamos falando, por exemplo, de Cruz de Souza, que não chega ao conhecimento sequer de estudantes, da massa de estudantes em geral, não digo nem do estudante negro, talvez chegue até o estudante negro com mais facilidade do que ao universo dos outros estudantes. Nós temos feito um esforço muito grande de resgatar esses escritores negros, né? Então, resgatar e torná-los negros, né? Porque passei toda a minha adolescência, todo o meu... Desculpe aqui, o meu ginásio e o meu científico. Nossa, inclusive, ele fez o artigo 91. Madureza. Brincando, vai lá. Então, eu passei toda a minha adolescência, juventude, acreditando que Machado de Assis era branco. Pois é, né? Então, no exercício da literatura, em que você vai buscar os seus pares, como é que um país como esse... Né? Com a população desse tamanho, não tem expressão negra na literatura. E tem, só que ela é sequestrada. E grande parte da cultura negra, ela é sequestrada. Porque o que você ouve falar? Ah, a cultura negra de resistência. Não tem resistência nenhuma. É uma cultura hiperativa, violenta, dominadora. Tanto é que as expressões culturais, a maioria das expressões culturais brasileiras, passam necessariamente pela questão da cultura negra. É verdade. Né? Então não tem essa história de que a cultura negra precisa resistir. Não precisa resistir nada. A cultura negra precisa se organizar para intervir nessa gestão cultural que existe no Brasil e que ela possa emergir como cultura brasileira. E deixar de ser branca, né? E deixar de ser principalmente branca. Principalmente isso aí, deixar de ser branca. Mas tem uma coisa paradoxal aí. Por exemplo, o que é o grande ícone da cultura brasileira? Quer pra gente, quer pro exterior. Carnaval. O samba, especialmente o samba. Mais do que o carnaval. Que é a maior expressão da negritude, embora o samba tenha sido visitado na sua raiz por brancos, como Noel Rosa, como outro, é a maior expressão da cultura que veio. Não, tanto que falou-se aqui do jongo, logo de cara, né? Que é uma coisa mais antiga do que o samba. É. E o samba é um filho praticamente de tudo isso, de jongo, caxambu, essas coisas todas que são negras, manifestações negras. E aí a gente vai desembocar no carnaval, Turiba, que o Semog lembrou bem, porque quando você fala de cultura negra, cultura no sentido do amplo, você associa a quê? Futebol, escola de samba, né? samba no pé, esse tipo de coisa, capoeira. E, na verdade, você tem essas manifestações culturais, elas são subalternas, elas não são manifestações culturais, isso por causa dos padrões que são impostos, padrões vigentes da sociedade. Elas são manifestações que são, como dizer, de segunda linha. Quase folclóricas. Pois é, vira quase folclórica. Exatamente, né? Isso que era isso que estava faltando aqui. Vira uma coisa quase folclórica, né? Hoje, nós estamos aqui, o ano passado, acho que 11 ou 12 escolas de samba saíram para a avenida com temas que refletiam de alguma forma o universo negro, de alguma forma. Este ano, nós já estamos preparando o programa aqui sobre a Imperatriz, ou Império da Tijuca, que vem com o samba, o enredo sobre mulheres negras, não é na história brasileira, não é só o papel da mulher, essa coisa. Tem Dilma na história, né? Mulher negra, a mulher, né? A mulher, tem a Dilma não, mas é mulheres negras, que é um recorte bem específico. Mas é uma coisa do carnaval, e o carnaval, aí eu vou pedir ao Turiba para falar, porque o Turiba toca cuíca, toca pandeiro e tamborim. Vai, cuíca. E surdo pandeiro e tamborim, não é um cuíco. Eu, quando vim para cá, eu estava lendo no jornal alguns números, números, digamos, do lado da economia, o que nós chamamos de, o que na era Gil passou a se chamar aqui no Brasil, porque é uma expressão que já vem de fora, a economia criativa, a economia da cultura criativa. E é impressionante mesmo, o Rio de Janeiro está esperando 5 milhões de está se preparando, eu não sei se vai conseguir, que a prefeitura sempre fica para trás nesses negócios. Ela bota 10 banheiros, tem 100 milhões para ocupar aquele negócio lá, ou 10 mil milhões para ocupar 10 banheiros. Não, só o Bola Preta tinha que ter 2 milhões de banheiros. Pra... Mas tem uns números aqui no jornal, o Golo falou, não vamos falar de carnaval, que isso vai ser um outro programa. Não, vamos fazer o presentinho de carnaval, mas vamos falar de carnaval, vamos falar da economia que gera para o Rio de Janeiro. Você imaginou? Espera-se 2 milhões de turistas e o envolvimento de 5 milhões de foliões no carnaval de rua, nas escolas de samba, assistindo nos bailes e hotéis. Hotéis, o hotel deve estar com lotação 98% dos seus da lotação. Já está reservado, quase tudo pago já, inclusive. Porque quem não pagou também não vai, não tem a reserva confirmada na hora. Tem essa história também. Você faz a reserva e 15 dias, 20 dias antes, você tem que fazer um adiantamento ali, senão perde a reserva. Por isso que os hotéis dizem desde já que eles já estão com 96%, 98%, que eles já estão com. Já tem um adiantamento. Já está garantido. Já há um adiantamento. Porque também, se você chegar aqui na véspera do carnaval e procurar um hotel. Não vai achar. É claro. Além de não achar. E se achar, você vai ter que pagar 3-4 vezes. Quer dizer, é uma coisa que é uma festa popular, que já foi uma festa mais popular, hoje é uma festa turística e uma manifestação cultural das mais pujantes, né, da cultura brasileira, e que não tem ainda esse foco, não é levada a sério como deveria. Você falou aí, né, a prefeitura vem a reboque, a prefeitura está sempre correndo atrás. Não é levada a sério, como o turismo de uma forma geral também não, mas entra no aspecto da manifestação cultural transformada em turismo e se bobear daqui a pouco em folclore, né, Simone? Com certeza. Agora, o Golo, a questão não é levar a sério, a questão é não saber fazer, né? Isso é um problema muito complicado que a gente tem que procurar encarar de frente. Se você tem eventos como Copa do Mundo, eventos como Olimpíadas, você tem que ter, de qualquer forma, você tem que estar preparado, tanto logística quanto estruturalmente, porque isso... esses eventos são chamariz para os eventos anteriores, né? Os jornais internacionais, os jornais estrangeiros estão falando que o Rio é um dos melhores destinos atualmente. E aí a cidade tem que se mover, agora não investe, né? Ou se investe de forma precária, ou se investe caro. Investe errado, né? Investe errado. Ou faz aquilo que a gente chama de maquiagem. que é o maquiagem. Que é o pior, né? Que é o pior. A gente vê essa linha expressa de ônibus. Ah, BRT. BRT. E de repente o asfalto está se dissolvendo na primeira chuvinha que tem. Não tem perdão isso, não, cara. Não tem. Essa coisa de cabeça. E sem falar que o BRT foi implantado de uma forma que não se ensinou a pessoa o que é o BRT, quem mora lá naqueles subúrbios, lá longe, naqueles lugares, que são lugares ermos mesmo, elas atravessam os BRTs, isso é um absurdo. Você três ou quatro pessoas já foram atropeladas. Pois é, morto, como você parar na linha do trem, as pessoas ficam paradas no BRT esperando o ônibus que para. Aí o BRT vem e passa por cima, quer dizer, é uma doideira também esse negócio aí. É, mas o... Esse exemplo do BRT foi usado aqui para mostrar que a questão da maquiagem, né? Uhum. A questão de não saber preparar, a questão de não ter o pertencimento. Sim. Entendeu? O governo, eu digo... O Estado. O Estado, não é somente esse ou aquele governo, ou o que passou, ou o que virá. Mas o Estado brasileiro... Porque se o Estado brasileiro absorver isso, aí sim o Brasil vai ter uma proposta de civilização para mostrar aos demais planetas do mundo. Eu me lembro que uma vez, lá na Era Gil, voltando à Era Gil, porque a gente tem sempre que citar essa Era Gil, porque foi uma era que muito se acertou. Na verdade, né? Nem tudo ali deu certo, mas todas as utopias foram jogadas no meio do caminho. Foi um marco na história do Ministério da Cultura. Até então o Ministério da Cultura era muito engravatado, né? Verdade. Não é? Um balcão de negócios. E também, né? Era muito engravatado. Empresas, mas apareceu lá, só para contar aqui, um caso espetacular, um ministro de cultura da Ucrânia, que foi levado pelo embaixador da Ucrânia, que já tinha se separado ali da União Soviética, etc. O cara falou: Gil, nós queremos levar um trio elétrico e um carnaval para a Ucrânia, para ensinar o ucraniano a fazer para fazer um carnaval, porque nós somos um povo muito triste, nós queremos alegria. Olha que entendeu? Incrível, a temperatura alegria. Máxima lá é de 14, quando faz um calor danado faz 15 graus, e o povo... O cara queria que o povo fosse alegria, feliz, alegre. Alegre, porque essa alegria do brasileiro nós temos que exportar para lá. Na verdade, ele queria dizer que vai dar pé. Não, ele queria dizer que a vodka não estava levando alegria, né? Que eles esperavam por causa do frio. As pessoas enchiam a cara e caíam lá e dormiam. Aí morre congelado. Aí estava querendo levar a alegria do carnaval. É interessante esse exemplo que você falou, é bem emblemático, porque mostra como é um produto. E como a gente fala de produtos, subprodutos, as escolas de samba que desfilam, as principais escolas de samba, elas excursionam, cara, o mundo inteiro, ano todo. É uma economia. É uma economia forte. Uhum. As fantasias são feitas, não é da noite para o dia, aquilo é tudo um processo, o ano inteiro está ali. E essa questão da exportação é séria. Eu, em 2010, eu estive durante 15 dias no Japão, num projeto de filmagem, só para filmar samba, o quanto o povo japonês é apaixonado pelo samba e pela bossa nova, especialmente pela bossa nova, e depois eles se apaixonaram pelo samba. Então lá no Japão tem um desfile, o desfile lá em julho, porque é verão, e tem primeiro grupo e tem segundo grupo. Não sabia disso. São 10 escolas de samba. No Japão. A principal se chama Alegria. Esquindô. Eu e Cristiano, que acabou de falar aqui. E o japonês cantando um samba, né? O japonês é legal. Já imaginou? Sushi, sashimi. Mas é espetacular o desfile de samba deles lá, entendeu? Eles vêm aqui, copiam tudo direitinho. É incrível. Enfim, é meio quadradinho aquele negócio. O Carmen Miranda, a mão não se coordena muito com o pé, mas... 500 mil pessoas na rua, no bairro de Asakusa. Atinge, né? O objetivo, Natulio. A verdade é essa, né? Atinge. Eles fazem, eles não são criativos. Os nossos japoneses não são tão... São mais criativos do que os deles, né? Porque, na verdade, eles fazem assim, os grupos de choro, por exemplo. Eles são exímios tocadores de cavaquinho, exímios. Mas eles não criam. Eles fazem, copiam, como você falou. Eles copiam perfeitamente. É a perfeição aquilo ali. Eu conheci um grupo de choro lá que veio ao Brasil, ficou aqui durante 3 meses trabalhando com as pessoas aqui. Sim. Especialmente com o compositor da Mangueira, com Guilherme de Brito. Sim, Guilherme. 3 meses trabalhando com Guilherme de Brito. Fizeram muitas músicas com Guilherme de Brito e cantam essas canções na Guilherme. Sim, imagina, de Brito, que foi imagina, um grande parceiro de Nelson Cavaquinho. Pois não, imagina que os caras. Né? E eles já chegaram aqui sabendo quem era Guilherme de Brito. Sim. Pois é, não é uma coisa que o cara chegou aqui e foi lá na Mangueira e perguntou. Não, então, ele chegou sabendo. Isto é produção cultural. Eles têm isto uma produção. Isto é produção cultural. É verdade, é isso mesmo. Agora, na hora de cantar, eles cantavam assim: Garu cantou às 4 da manhã. Céu azurou. Era tudo no furo. A Luciana apresentou uma questão aqui que eu acho interessante, que a gente devia botar na pauta aqui da nossa discussão. Em 2012, o ensino de música passou a ser obrigatório nas escolas públicas e privadas do país, em toda a educação básica. É um outro caminho para a disseminação da cultura brasileira nos primeiros anos da vida. Eu me lembro que eu tinha aula de canto, né, quando eu era menino. No tempo do ginásio, primário. Você fez primário, né? Fiz primário. Pois é, eu fiz primário, ginásio. E tinha escola, tinha aula de canto. Você tinha aula, tinha de, aula canto. De canto. Pois é. Na escola pública. É, na escola pública, exatamente. Isso faz falta, você acha? Que, ah, sim. Na acho formação. Que... Você acha, Turiba, que isso faz falta na formação cultural também? Eu acho que faz, especialmente para o jovem brasileiro conhecer a riqueza do... Porque um jovem hoje, um menino hoje, para conhecer Tom Jobim, ou ele é muito bem orientado, ou é por acaso. É muito acaso nisso aí, viu? É por acaso, porque a cultura digital, a cultura de escola... Eu não estou nem falando em Vila Lobos, não estou nem falando em Pixinguinha, Não, mas o Tom Jobim, que é recente. Que é o nome do avião, é o nome do aeroporto. É o nome do aeroporto. Sua beleza é um avião. É isso aí. Aliás, um abraço aqui, por falar em beleza é um avião, um abraço aqui para Luca, minha namorada Luca, cuja beleza é um avião. O cantinho romântico agora do tema livre de hoje. Você tem alguém para mandar um abraço? Ah, tenho. Então manda um abraço logo. Vários alguém. Para os amigos do Fórum de Educação, né, do Rio de Janeiro, para minha esposa, evidentemente. Claro. Para os amigos de trabalho. Bom, isso abraço para todo mundo. Agora, essa questão do canto na escola, Golo, eu acho que não é só o canto, é o canto, é a leitura. Porque é nesse momento que a criança está se formando que ela vai começar a ter o sentido da cultura. Né? É, então, se você e a escola, como a escola tem papel pedagógico de trocar e transmitir conhecimento, trocar não, ela mais passa, né, mais a educação bancária do que a educação de trocas de saberes, né? Mas esse papel é fundamental para a escola. A questão que nós vamos esbarrar é o que é essa música brasileira dentro das restrições hoje que a gente tem com a escola, a cultura negra dentro da escola brasileira hoje, principalmente a escola de primeiro segmento, é muito complicado, porque ela passa por um processo de demonização. É verdade. Né? Então, capoeira, o samba, o atabaque, isso tudo tem uma relação muito forte com em algumas escolas, né, com uma questão de diabo. O diabo nem existe na cultura negra, nas religiões de matriz africana. É engraçado, né? Isso. Então, né? O diabo, na verdade, ele não faz parte dessa cultura africana. Não tem. Ele vem de uma cultura europeia, de uma cultura ancestral até, né? Quer dizer, nem é europeia, mas é uma coisa do Velho Testamento, vem lá de trás, o demônio, Satanás, essa coisa. Mas então foi absorvido. Por que você acha que está absorvido ou misturado dessa forma? Pelo processo de... Ideológico, né? É ideológico. Você pega o outro, fragiliza o outro e destrói. A questão da cultura, da cultura negra dentro da cultura brasileira foi exatamente esse processo que ela sofreu. Não é? Você junta gente que vem de vários territórios, vários povos africanos, junta tudo e unifica essas pessoas através do cristianismo e da língua portuguesa, ferrou. Foi um trabalho incomensurável redecodificar, né, a sua presença, a presença do negro aqui no Brasil, e retomar todos os seus os seus valores culturais, esse enlouquecimento, né? Exatamente, é um aniquilamento psicológico, um aniquilamento moral e proposital, com certeza determinado como política de Estado, como política de Estado. Uma coisa que chamou atenção aqui, por exemplo, na restauração da Praça Mauá, ali nessa obra do Porto Maravilha, é que isso foi uma obra imaginada para revitalizar uma área central do Rio de Janeiro, para dar um novo urbanismo aquilo ali, valorizar os terrenos e tudo isso. E a primeira coisa que aconteceu foi que, quando meteram a escavadeira, descobriram o cemitério dos Pretos Novos. Exatamente. E descobriram o Cais do Valongo. E isso trouxe uma nova realidade, uma concretude a uma coisa que a gente conhecia pelas gravuras do Debré e do Rugendas. Então você então realmente existiam aqueles escravos, existiram mesmo aqueles que morreram e a bordo de pequena África. Entendeu? Então, esse tipo de coisa dá um impulso a essa retomada, a essa discussão de você, vamos devolver o Machado de Assis, entendeu? A academia, mas ele é mulato, gente, vamos parar com isso, né? João do Rio, e vamos disseminar a cultura de Cruz de Souza, vamos espalhar essa coisa, cadê esses negros da música brasileira mesmo, né? Toda ela, né? Não é? Toda ela, né? É bem verdade que na música brasileira você tem uma grande personalidade, que foi citada aqui já hoje, que diz que a Bossa Nova chegou para limpar o samba, né? Aí não dá. Para derrubar o samba. Não, para limpar. Ah, para limpar o samba. É um horror, né? Mas aí dessa falta de paradigma que vive também a cultura brasileira. Quem foi que disse isso, Sebog? Faz favor. Tom Jobim. Está em livro. Para limpar aí é terrível, Está em livro. Então, se a gente deixa... Não, se a gente deixa passar... Ele não está bêbado quando falou isso. Com certeza. Mas depois ele fica bonzinho para fazer Garota de Ipanema. Não, mas depois ele subiu com o piano dele lá pra Mangueira. Aí ele subiu com o piano. Primeira Mangueira teve que chamar ele. Mas sabe, essas questões são boas. Tem que se levantar, Golo, porque senão banaliza. Tá entendendo? Aí a gente incorpora como mais uma coisa do preconceito. É normal esse preconceito, não é? Pois é. O tempo todo a gente tem que estar atento. Pois é, né? Isso aí. Essa coisa de você tratar não só o preconceito racial, mas todo tipo de preconceito como uma coisa normal. Quer dizer, não, é normal a pessoa ser preconceituosa. Isso parte até do próprio indivíduo. E dizer, não, sabe aquele complexo de Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou assim, vou morrer assim. Não é? Quer dizer, então esse tipo de postura diante da vida e diante da própria existência é que dificulta você abrir. Tem que se surgir sempre contra qualquer tipo de preconceito. Preconceito é a negação do ser, do humano. Né? Exatamente. Aliás, eu queria até lembrar que, já que nós estamos falando de preconceito, do preconceito religioso, da intolerância, o Semog trouxe aqui um mosquitinho do Cantando a Gente Se Entende, que vai ser na segunda-feira agora, dia 21 de janeiro. Esse programa pode ser reprisado depois. Então, esse 21 de janeiro está valendo para quem está acompanhando o programa ao vivo aqui. 21 de janeiro, agora, segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Cinelândia, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Eu tenho fé. Caminhada em defesa da liberdade religiosa. Tem uma série de apoios aqui de chancelas, né, instituições. Porque a intolerância está ficando uma coisa muito violenta dentro da nossa democracia, né? O seguinte aqui, você olhando o que tem aqui embaixo, você vê que tem instituições fortes como a Globo Rio e você tem instituições oficiais como o governo, onde ambas essas, vou ficar só nessas duas instituições, onde a intolerância ela é uma marca da sua existência ao longo do tempo, né? Então, quer dizer, você disse que a coisa está chegando a um ponto tal que elas têm que descer, rever sua posição e com descer certeza. Até o chão aqui para participar e chancelar esse tipo de iniciativa. O processo é lento, né, Golo? Mas o alerta está dado, né? E conseguir reunir parceiros tão diversos numa atividade como essa é bastante difícil. Agora, não é só Cantando a Gente Se Entende, vai ter também um seminário no Centro Cultural da Justiça Federal. Que é ali na Rio Branco, na Rio Branco, na Cinelândia, bem frente à Cinelândia. Vai ter representações de diversas religiões, é uma representação educativa, porque o nome do seminário é Caminhos para a Liberdade Religiosa. É uma questão constitucional, de Constituição. A gente não pode toda hora estar chutando a Constituição. Foi o maior trabalho para consegui-la. É claro. A gente tem que garanti-la. O Brasil é o Estado ateu. O Estado é laico. Ateu não, o Estado é laico. né? O Estado é laico, desde que você seja católico. Né? Ele é laico para os católicos. Não, isso aí o Estado é laico, mas o governo não é ateu. Não sou eu que estou dizendo, não. É, porque diz assim, o Brasil própria... é laico, mas tem que ser laico para os católicos. Agora mesmo, por exemplo, a Venezuela também deve ser um Estado laico, desde que você seja católico, porque nessa crise agora do Hugo Chávez, eu vi na televisão um cardeal falando lá, é preciso defender a democracia, o cardeal. Qual é a autoridade desse cardeal para estar se metendo nisso aí? Não, mas no preâmbulo da Constituição, nas palavras do Ulisses, ele diz: Deus nos ajude a cumprir. É, não, Deus nos ajude, não nos desampare, e também está em todas as religiões também. Eu acho que até os ateus são ateus graças a Deus, né, também, né? No final das contas. Mas a gente está falando de religião, mas é um outro campo cultural também muito, muito forte, né? É verdade. É, tem a resposta. Como indústria cultural, a religião como indústria cultural é um negócio impressionante também no Brasil. E a história da raça negra em defesa de sua religiosidade, dos terreiros de Candomblé, da Bahia, do Rio, de Minas Gerais e tudo isso, é um capítulo à parte muito, e muito importante. Né? As religiões de matriz africana, elas têm um papel importantíssimo na formação social e em especial nessa região mais antiga do Brasil, que é o Salvador, Bahia, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, essa região que foi explorada durante muito tempo, explorada economicamente, também um lugar onde forte concentração de escravos e tal. A questão dessas religiões é que elas são religiões que nunca saíram atrás de fiéis. Né? E foram religiões que são religiões, principalmente o candomblé, que rapidamente incorporou a religião católica. Então, para cada santo católico tem um orixá. Né? As irmandades religiosas, a Irmandade da Boa Morte, por exemplo, que a gente estava falando da pequena África, né? A tia Seata veio da Irmandade da Boa Morte. É verdade. Né? E foi no terreiro dela onde começou o samba realmente. Então, a gente precisa saber disso. A mãe é deusuíta, tem uma origem, né? Que é lá no Gantuá, que é uma coisa que é uma atriz e é respeitadíssima, né? No meio. Está ganhando, está retomando a sua importância, o seu relevo. Né? Bem, é uma história muito. Eu não sou religioso, né? Mas é uma história muito bonita, a história da resistência religiosa, da superação, da reorganização religiosa do negro brasileiro e depois também com o surgimento da Umbanda, que é uma outra expressão, uma expressão de religiosidade. É absolutamente brasileira. É um negócio muito interessante como o brasileiro, de uma forma geral, trabalha essa relação dele com Deus, né? O religare. Né? Realmente é de uma competência para fé. É verdade, tem uma competência rara para fé no mundo todo. Eu queria levantar outra questão, que está bem a propósito disso aí, a Luciana traz aqui, que é. Lembrando do Baden Powell, que tem belos sambas, né? Que são de matriz africana com o Vinícius, e que não é propriamente um ariano. Né? O Baden Powell era negro. No final das contas, se você vai pegar Assis Valente, né? Essa turma toda, né? Ele tinha um homem branco, mas era negro. O nome dele. O nome era Baden Powell, mas. Ele era um branco de alma negra. É o escotismo, é verdade. Pois é, escotismo não tinha nada a ver. E ele é um dos fundadores do afro samba. É, exatamente. Na bossa nova, inserido na bossa nova, que é. Vem contradizer o negócio do Tom Jobim. Eu acho que essa questão do Tom é uma questão muito eventual, muito pontual. Não é. Não, a bossa nova. Não, tirando. A posição dele, nem a obra dele. Tirando o barquinho que vai e barquinho que volta, a bossa nova é maravilhosa. O barquinho que volta, que não tem nada a ver com o Tom também, isso é do Bosco, né? Mas de qualquer maneira, é isso mesmo, você tem razão. Não é o que marca o Tom Jobim, felizmente. Indiscutivelmente, é um grande compositor. Mas você vendo. Um grande poeta. Querendo voltar aqui, vou voltar para a gente fechando já, porque estamos caminhando para o final do programa, para retomar aquela conversa inicial da produção cultural. A produção cultural hoje parece que A gente está dependendo mais, cada vez mais, da gente mesmo. Por causa dos acessos à internet, da facilidade. Turiba, no tempo do bric-a-brac, você fazia e datilografava, escrevia o poema no guardanapo. A gente usava letra 7. Se você letra fizer... Se você fizer uma pergunta, o que é letra 7? Usava letra 7, entendeu? É isso aí, exatamente, é esse tipo de coisa, ia comprar aquelas folhas de letra 7. Mas você vê hoje um cara fazendo uma pintura, é um grafite, esses grafites que eu me referi ao Pavãozinho, aquela Sim. área lá que virou uma exposição, virou uma galeria a céu aberto. O que eles fazem com jato de spray? É impressionante. Isso aí, você está levando... A cultura deixou de ser, vamos dizer, um patrimônio de quem tem grana, de quem tem poder, de alguma forma, um poder econômico, e que viabiliza a sua manifestação cultural, e passou a ser uma atitude pessoal sua. Você pode fazer haikai, você pode fazer poema, escrever, pichar na parede, você pode fazer grafite, você pode fazer na internet, você pode botar, e cada vez é mais comum. Mas é, então vamos partir do princípio. Houve uma democratização da cultura. Dos meios. Agora, dos meios de cultura. Agora, eu acho que o Estado tem uma responsabilidade nisso. Nós citamos o caso das filas para assistir o impressionismo, que durante as 36 últimas horas... Para você entrava na fila, você levava 8 horas para chegar lá. É porque você ia e voltava fim, né? Duas vezes. Está terminando. Terminou. Pois então, estou falando. No finalzinho. É aquela história de brasileiro. Vamos na rua, Vai dar tempo. O cara passou a perder uma noite inteira lá na fila. Dormiu na fila. Mas, por exemplo, o CCBB, a Petrobras, enfim, os grandes... As grandes mãos, os grandes tentáculos estatais dentro da cultura brasileira têm uma certa responsabilidade na democratização. Muita responsabilidade. Né? Quer dizer, há festivais hoje, por exemplo, festival de cinema, eu trouxe até uma notícia aqui da produção de cinema e do tal, que está se democratizando, está indo para saindo do eixo Rio-São Paulo. Saindo do eixo Rio-São Paulo e dentro do eixo Rio-São Paulo, quer dizer, aqui um festival de cinema, esse festival Rio de Cinema, que só se realizava ali no Odeon, era uma coisa muito fechada, começou aí para... Começou a subir o espaço aberto, começou a buscar, a se democratizar. Exatamente. Eu acho que hoje o país está precisando discutir leis que democratizem cada vez mais a cultura, que faça com que o Estado intervenha em determinadas áreas justamente para dar conhecimento. Quer dizer, quando a gente fala da questão da música, o ensino de música nas escolas, ou o ensino da cultura negra dentro das escolas, que também é uma coisa... A Lei 10.639. É lei. Isso precisa ter investimento, né? Da Secretaria de Cultura, do Ministério da Cultura, ainda não abrida lá em Brasília, do Ministério da Educação, para ter 1% do orçamento, entendeu? Do governo voltado para a cultura. Ainda é uma briga. Foi uma briga enorme no tempo do Gilberto Gil, na era Gil, que eu chamo de era Gil, e que houve um certo retrocesso, entendeu? Então, eu acho que a questão da produção cultural, o país amadureceu. Agora, o Estado precisa ser nosso aliado dentro disso aí. A gente vê o Estado querendo... Tendo uma visão absolutamente arcaica, uma visão cega em relação a essa questão do prédio do Museu do Índio. Hoje você vê que o governador já está assim, não, nós vamos ceder. Ele não entendeu, ele não consegue, e a assessoria cultural não consegue entender que aquilo ali pode ser um grande, eu queria buscar uma palavra aqui. Um centro de referência para os turistas que foram ao Maracanã. Principalmente na Copa do Mundo. Qual é a Copa do Mundo que você vai ter? O estádio de futebol do lado de um centro indígena. Entendeu? Aldeia Maracanã. Tudo para ser Brasil. E eu acho o seguinte, que esse negócio... Tudo para ser Brasil. Mas isso aí é Brasil. Mas isso aí faz parte do processo de exclusão. O índio não existe, o negro não existe. Por trás de tudo está isso aí. É claro, em Londres, quando houve as Olimpíadas agora, que terminaram no ano passado, e que houve a apresentação das Olimpíadas do Rio de Janeiro, na apresentação das Olimpíadas do Rio de Janeiro não tinha índio. Uhum. Entendeu? Quer dizer, os índios não existem. Como é que você vai fazer uma Copa do Mundo e o cara vai sair do estádio e vai dar de cara com o índio? Agora, o curioso é que a resistência a esse tipo de postura que você denunciou aqui, Turiba, vem muito mais de fora. A imprensa alemã, a imprensa sueca, a imprensa francesa está toda lá acompanhando. Uhum. Se ele meter soldado do BOPE lá dentro, já é uma revolução. Não, já é. O que aconteceu no sábado, ele botou o BOPE lá. Mas o juiz não. Todo mundo correu para lá por causa da internet do Twitter. Exatamente. A gente está na rede dessa denúncia. Entendeu? Então, isso é também produção cultural. Então, eu acho que o Estado brasileiro ele ainda é muito retardado em relação ao que é a pulsação cultural desse país. O Semog falou no começo aí que a cultura responde talvez por 4% do PIB. 4% a 5%. Do PIB brasileiro. Você falou que no orçamento da União, a cultura não chega a ter 1%. É uma luta isso aí. Isso estabelece uma relação, que é uma relação cruel, porque você estabelece uma relação monetária, quase que econômica, por simples. Quer dizer, o que, que você luta? Luta por 1% daquele todo lá, no qual a cultura entra com 4%, 4% a 5%. Quando, na verdade, a questão cultural ultrapassa, ela está fora dessa discussão, ela tem que estar fora dessa discussão. Tem que Não é isso? Tem que estar, tem porque a cultura é um meio. A cultura é um meio humano, um meio da nação se movimentar, da nação ser conhecida, das pessoas interagirem. É uma afirmação. Uma afirmação. É uma afirmação. A cultura é uma afirmação da nação brasileira. Da nacionalidade. Da nacionalidade. E nós temos uma nacionalidade riquíssima, né? Que é variedade. O que que o país, o que que o Brasil tem a colaborar com a humanidade, com todo o planeta? É a sua cultura. É aquele caso do ministro ucraniano. A gente é um povo muito triste, a gente veio aqui para aprender a ser alegre. Aqui você não tem isso em lugar nenhum, viu? De norte a sul, de leste a oeste. Ajuda a gente, que a gente está muito triste. Triste, é um frio danado. A gente está precisando de um trio. Mas eu tô otimista, ainda que com esses problemas, eles são problemas que estão lidando, de fato, com a exigência de solução. Né? Eu vou dar um exemplozinho aqui para vocês, não é um poema, é uma ficha técnica. Uhum. Né? Hoje eu escrevo um livro, mando para a editora, assino o contrato e pego lá 8%, 5%, 10% de direitos autorais. Nunca mais vejo o livro. Mas em 86 eu lancei um livro. Em 86 nós lançávamos livros e saíamos para vender nos bares, praia, essa coisa, onde fosse. Em 86 eu lancei um livro chamado Curetagem, né? Poemas Doloridos. Esse livro vendeu assim em 2 meses, porque é um dramalhão, um bolero de amor, daqueles bem descarado, né? Mas olha a ficha técnica: capa, LCMOG. Projeto gráfico, LCMOG. Dor, LCMOG. Grana da edição, LCMOG. Se não fosse o LCMOG, eu acho que não ia ter esse livro, não. LCMOG. Agora, voltando aqui, para encerrar essa conversa aqui, voltando à questão do... Eu fiquei impressionado com essa história do ministro da Cultura da Ucrânia. Tadinho, eu acho que daí é que vem a expressão do trauma, né? E o traumatismo ucraniano. Essa é terrível, né? Turiba, agora, para nós encerrarmos aqui uma rodada, você, Semog, faça a sua exposição final. Aí é para ser proselitista mesmo, prosélito. Olha só. Eu acho isso, eu acho que a cultura não para, não trava, está acontecendo uma cultura que as autoridades, a academia desconhece, não sabe o que está rolando, assim como o tempo todo esses fenômenos culturais, principalmente produzidos pela comunidade negra, pelas comunidades periféricas, eles surgem atropelando a cultura clássica, atropelando a cultura oficial. Essa produção existe, essa produção seria legal se criar meios de sistematizá-la e torná-las públicas e não... Porque em cada local que você vai, você tem uma expressão cultural nova acontecendo de forma intensa, né? De forma ativa. Então a gente tem que... A internet, indiscutivelmente, hoje é um meio de disseminação dessas expressões culturais todas. Se você fizer uma varredura pelos Facebook da vida, ou mesmo pelos blogs e sites, você vai ver coisas fantásticas acontecendo. É preocupante quando a gente tem, em pleno século XXI, uma atitude como essa do governo estadual, né, em relação ao Museu do Índio, aquela comunidade que está lá, a Aldeia Maracanã. Isso preocupa, isso nos coloca num lugar de subdesenvolvido que não tem tamanho, porque a leitura crítica dessa imprensa internacional, desse investidor internacional, que esses caras continuam subdesenvolvidos. Eles não conseguem ver o outro que compõe a sua nação. Isso mesmo. Você agora definiu o rapaz. Então, estou nessa luta com a rapaz. Eu e muita gente está nessa luta, e vai ser feio, muito feio, se realmente avançar esse projeto de transformar aquela área num estacionamento. É verdade. Né? Luiz Turiba. A palavra estacionamento me caiu aqui na cabeça, assim, como um peso, uma tonelada. Né? Porque o ridículo que é pegar um prédio histórico, um museu que poderia ser, que não vai atrapalhar nada, e nada ao projeto maior, que é o projeto que cerca o Maracanã, e transformar. Eu estudei em dois colégios ali perto, quer dizer, fiz o ginásio. Vamos voltar a falar do ginásio. No Ferreira Viana. Ferreira Viana. Né? E depois fui para a escola técnica Celso Sukoff, da Fonseca, claro. Que é... O Cefete, hoje é o Cefete. Então, e a gente matava a aula, ia jogar bola naquele calçadão do Maracanã, em frente ao Museu do Índio. Então, aquele museu eu frequentei muito, eu entrei muito. E às vezes no Ferreira Viana tinha um inspetor que ia, dava uma geral ali para pegar os gazeteiros. Eu pegava a gazeteira. Da gazeta, de notícia. E a gente se escondia dentro do museu. Então, esse museu tem uma importância cultural para mim muito grande. De índio. Eu sou índio Turiba há muito tempo. Da tribo Turiba. Então eu queria fazer aqui uma saudação a esses produtores culturais, a esses agentes culturais que estão lá junto com os índios e tudo, lutando, e a todos que estamos de plantão na rede da internet, no Facebook, tudo, dando notícias e resistindo, passando notícia para o exterior, a tudo isso. E mando aqui um recado ao governador Sérgio Cabral, ao prefeito Eduardo Paes, ao Eike Batista, ao grandes empresários, enfim, a essa turma que não está tendo a visão de que aquilo pode ser um ponto de positividade enorme para o Maracanã, para o futuro do Maracanã e para o futuro da Copa do Mundo. Olhem para a produção cultural brasileira, especialmente para a produção cultural carioca. Isto é o que tem de melhor no nosso país. É através da sua cultura, dessa afirmação, que nós vamos ter um recado para dar para as outras nações planetárias. Nós não temos uma qualificação para a guerra, para a invasão imperialista e tudo isso. Nós temos uma qualificação para a cultura, para a música, para a alegria. Nós temos que exportar tudo isso. E isso começa justamente naquela pequena produção, daquela comunidade que se organiza para fazer uma fantasia, para fazer um cartaz, para fazer um enfeitar a sua, para botar bandeirinha de Volpe nas festas juninas e tudo isso. Né? Eu ia ler aqui alguma coisa sobre investimento de cinema. Investimento de cinema dá lucro no Rio, que saiu anteontem no Negócio em Companhia. Mas eu prefiro dar esse recado para aqueles que estão lá resistindo. Eu vou deixar o convite aqui para você voltar para a gente tratar um programa específico sobre essa questão do cinema. Pô, é legal. Não, boa? Boa. Eu acho que vale boa. A pena. Boa. E eu queria também... O cinema no Rio está dando lucro. Pois é, eu queria agradecer a participação do Alice Bong e do Luiz Turiba, e queria reforçar também essa última intervenção do Semong, que ele diz que lá fora as autoridades e o povo olham o Brasil e dizem, rapaz, eles não conseguem ainda enxergar o outro lá dentro, eles não conseguem ainda enxergar as diferenças. Eles lá fora veem e nós não vemos. Isso é muito grave, isso é muito difícil de você lidar, curar, se você não fizer uma... Autocrítica. Exatamente. Né? Botar a lente sobre si próprio. E uma revolução cultural que tem que ser feita de baixo para cima aqui. Com certeza. Gente, muito obrigado mais uma vez. E o Tema Livre vai ficando por aqui. E viva o carnaval. E viva o carnaval. Amanhã, 10h05 da manhã, nós estamos de volta. Até lá. Oh, legal. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. ZYJ 460. 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Brasília.